desejos seus. Aí juntou quem sabe cantar, hein? Sula Mazuleg, Mato Grosso e Matias, quero ser seu dono. Rapaz, mas tem gente que canta bonito, né? Nossa Senhora, a Sula, mas o time de voz da Sula, mas do Mato Grosso e do Matias ficou bom demais da conta, né? Eu mostrei pra você e eu quero ser seu dono. Essa dupla aqui, um é lá de Coromandel, outra é de Patrocínio, dupla de primeiríssima qualidade, Paulo e Dênio, Cuitelinho. Paulo e Dênio, Cuitelinho. Essa música não tem autoria conhecida, não. Quem captou essa música lá no Paraná foi o Paulo Vanzolini, que é o compositor de Ronda. Tem muita gente que atribui essa música a ele, mas ele disse, não, essa música não foi eu que fiz, não. Ele disse que pegou um barco e o barqueiro, atravessando um rio lá, estava cantando essa música e ele gostou demais, levou e aí distribuiu. Muita gente gravou, Milton Nascimento gravou, Pena Branca e Chavantinho gravaram, muita gente gravou, né? Esse clássico da música brasileira, o Cuitelinho. Essa dupla já não existe mais, mas fez muito sucesso alguns anos atrás. Cleiton e Cristiane, A Paz Que Eu Não Tive. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Importa o futuro. É você. E eu não sei de onde veio, onde vai. Eu só sei que pra mim você traz o desejo, o prazer e a paz. Quero deitar e rolar no prazer. Deixe tudo lá fora, deixe as águas rolar. Quero que o tempo não passe quando eu te abraçar. Só assim vou ter você bem mais perto de mim. Com você que me importa o meu futuro. É você. Que eu não sei de onde vem e onde vai. Eu só sei que pra mim você traz o desejo, o prazer e a paz. Quero deitar e rolar no prazer de se dar. Deixe tudo lá fora, deixe as águas rolar. Quero que o tempo não passe quando eu te abraçar. Só assim vou ter você bem mais perto de mim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Cleiton e Cristiane, A Paz Que Eu Não Tive. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Outro dia eu fiz um comentário aqui no programa, eu toquei uma música do Antônio Marcos e fiz um comentário. Não comentei nada demais, mas o Luiz, que é o diretor da Super Sucesso FM lá de Campinas, no estado de São Paulo, me telefonou dizendo que alguns familiares do Antônio Marcos não gostaram do que eu falei aqui no programa. Eu não inventei nada, não falei nada que fosse ofensivo, apenas narrei os fatos que infelizmente aconteceram com esse grande ídolo da música brasileira. A minha intenção foi só homenagear

até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço, seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço, vou deixar a porta aberta. Volta pra mim, me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Cleiton Aguiar, do Edelson Moura e do Xandó, Cheiro de Flor. Essa também está na coletânea 33, que você pode comprar pelo Projeto Confiança, mandando nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. Eu mando o CD para sua casa e você, depois que recebe, vai numa agência numa loja de loteria ou numa agência da Caixa e paga R$15 por cada um, viu? Mande nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. No próximo bloco, João Paulo e Daniel, Maida e Marcelo e Rafael Silva. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu O Ídolo e Seu Sucesso. Infelizmente, as pessoas não são eternas. Por causa disso, no campo da música, muitas duplas extraordinárias chegaram ao fim. É o caso de João Paulo e Daniel. José Henrique dos Reis, o João Paulo, nasceu em Bebedouro, São Paulo, no dia 28 de julho de 1960. José Daniel Camilo, o Daniel, nasceu em Brotas, também São Paulo, no dia 9 de setembro de 1968. A dupla foi formada em 1980. O curioso da história deles é que os dois eram rivais nas apresentações que faziam em circos, praças e festivais. João Paulo cuidava do gado nas fazendas do pai de Daniel, enquanto cantava com o irmão. Mas essa dupla não foi muito longe. Logo, João Paulo e Daniel estavam cantando juntos, com o objetivo de gravar um disco, o que aconteceu com a ajuda de amigos pela gravadora Continental Chantecler. Estava pronto Amor, Sempre Amor, lançado em 1985. Em 12 de setembro de 1997, João Paulo voltava para casa após um show realizado em São Caetano do Sul, ansioso para ver a esposa e a filha, que morava em Bebedouro, no interior de São Paulo. Em certo ponto da rodovia dos Bandeirantes, seu carro capotou por várias vezes, o cantor ficou preso às ferragens, não conseguiu sair do veículo, que explodiu logo em seguida. Assim, era o fim da dupla que tanto encantou o Brasil e que estava no auge da carreira. Vamos recordar agora uma linda canção de autoria do João Paulo, do Daniel e do Rick, gravada em 1995, Só Eu e Você. Não sei se é de noite, não sei se é de dia. Não sei das notícias, nem quero saber. O mundo inteiro pra mim nesse instante, só eu e você. Me abraça, me beija, me morde, me ama. E a gente arrebenta de tanto prazer. E raro momento de felicidade, só eu e você. Eu hoje deixei meus problemas lá fora. Não quero tristezas, não quero sofrer.

e consegue um preço menor do que você conseguiria se você fosse direto no escritório deles. Não é mágica não, é amizade, viu? E você contrata o show do Di Paulo e Paulino, mas pode contratar também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. Anote aí o telefone 61-9981-3601. 61-9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje, quem me mandou foi o meu irmão Marcelo Aguiar, umas dicas do Instituto de Ciências de Saúde Charles Street em Baltimore, nos Estados Unidos. E fala sobre as propriedades do suco de limão. Presta atenção. O limão é um produto milagroso para matar as células cancerosas. É 10 mil vezes mais forte do que a quimioterapia. Mas a partir de agora, você pode ajudar um amigo que precise, informando que ele deve beber suco de limão com bicarbonato de sódio para prevenir a doença. Engraçado que isso aí, quando a gente era criança, refrigerante era uma coisa rara. Era só em festa mesmo, e olhe lá, né? Então a gente substituía o refrigerante, fazia uma limonada e colocava um cabo de bicarbonato e aí subia aquela espuma, né? E ficava parecendo um refrigerante. A gente não sabia dessas propriedades, mas a gente usava isso normalmente como se fosse refrigerante, né? E ó, é o seguinte, é claro que ela não produz os efeitos terríveis da quimioterapia. Se você tiver algum lugar, plante um pé de limão no seu quintal ou no seu jardim. Todas as partes da árvore são úteis. Da próxima vez que você quiser beber um suco, peça ou faça de limão natural, sem conservantes. O limão é o seguinte, é uma fruta cítrica que vem em diversas formas. A sua polpa pode ser consumida diretamente ou é usada para fazer bebidas, sorvetes, doces e assim por diante. O interesse dessa planta é devido aos fortes efeitos anticancerígenos. Embora lhe sejam atribuídas muitas outras propriedades, o mais interessante sobre ele é o efeito que produz sobre os cistos e tumores. Esta planta é um remédio comprovado contra o câncer de todos os tipos e o bicarbonato vai mudar o pH do seu organismo. Alguns dizem que é de grande utilidade em todas as formas de câncer. É considerado também como um agente antimicrobiano de amplo espectro contra infecções bacterianas e fungos que vivem em lugares ácidos. Acrescentando bicarbonato de sódio em sua limonada, você altera o pH do seu organismo. É eficiente contra parasitas internos e vermes, regula a pressão arterial elevada, é antidepressivo, combate a tensão e os distúrbios nervosos. Depois de mais de 20 testes de laboratórios realizados desde 1970, ficou provado que o extrato do limão destrói as células malignas em 12 tipos de câncer, incluindo câncer de colo, de mama, de próstata, de pulmão e do pâncreas. E o mais interessante é que esse tipo de terapia, com extrato de limão e bicarbonato, destrói apenas as células malignas do câncer e não afeta as células saudáveis. Essas informações são do Instituto de Saúde, de Ciências da Saúde de Baltimore, nos Estados Unidos, né? Então fica aí a dica, Se bem não fizer, pelo menos é um refrigerante, é um suco maravilhoso, né? Suco de limão com uma pitada, um cabinho de colher de bicarbonato. Bom demais da conta, né? Te cantar, rapaz, o programa do Cleiton Guiar tá dando até receita. Sucesso internacional, Michel Teló, música nova. Love, love, love, love, son. Acho que conquistei um sonho. Você é a luz ideal para os meus olhos. Eu sei que agora eu posso aprender. Não quero toda, só quero você. Pois é, a vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Yeah.

vez que eu te encontro, você parece mais bonita. Modificando os meus planos de não querer você na minha vida. Na tentativa de esquecer você, já fiz de tudo que podia. Eu recordei no Cantinho do Rei uma música do Márcio Grey com a gravação de 1980, o Roberto Carlos cantando Tentativa. A lorota boa de hoje é o seguinte, isso aqui aconteceu lá na minha terra, a família muito pobre e tal, o pai adoeceu, foi lá para o hospital, levaram ele para Belo Horizonte. Levou para Belo Horizonte e tal, trata daqui, trata dali e tal, o pai morreu. E aí como é que faz para levar o pai de volta? Não tinha, só tinha um filho acompanhando ele lá. Não tinha dinheiro, né, não conhecia ninguém, não sabia, estava lá desesperado sem saber o que fazer. Aí chegou lá um estudante e falou assim para ele, escuta, a faculdade de medicina compra o seu pai. Uai, mesmo? Falou, compra. Uai, quanto que eles pagam? Falou, ah, eles pagam R$500. Ele não titubeou, passou o pai nos cobros, 500 conto, botou no bolso, voltou lá para o interior, reuniu a família, né? Aí falou, ó, o negócio é o seguinte, o trem lá, a gente não tinha dinheiro para trazer o pai para enterrar aqui, não tinha dinheiro para enterrar lá, eu peguei e vendi o pai. Que isso, rapaz, ele quase apanhou os outros filhos, irmão, a mãe, todo mundo. Que isso, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Não, eu vendi lá para a faculdade de medicina para os meninos estudarem nele lá. Que isso, então, você vendeu por quanto? Falei, vendi por 500 conto, gastei 50, tem 450 aqui para nós dividir. Aí o filho mais velho, o rapaz, ficou doido. Falou, o quê? Você vendeu o pai por 500 conto? Rapaz, isso é preço de cavalo, velho. Se fosse ao menos uns 1.000. O problema era o preço. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A música brasileira mais tocada no mundo inteiro em todos os tempos não foi Garota de Ipanema, não foi Ai Se Eu Te Pego, foi Chorando Se Foi, que é uma música colombiana e uma versão dos Irmãos Hermosa. E uma versão para o português e uma adaptação da melodia, da música, do andamento da Márcia Ferreira e do José Ari. A Marcinha explodiu com essa música aqui, foi disco de ouro. Depois o grupo Kaoma da França regravou e vendeu mais de 14 milhões de cópias no mundo inteiro. E a Marcinha é uma cantora de sucesso, faz muitos anos que ela faz sucesso. Recentemente ela gravou um CD de salmos. E é interessante como a vida da gente muda, né? Como Deus coloca a mão em cima. A Márcia Ferreira gravou um CD de salmos e começou a ser requisitada para igrejas católicas, evangélicas, igrejas cristãs, para levar o seu CD de salmo, para poder apresentar na igreja, as pessoas comprarem e tal. E aquilo virou uma bola de neve, porque foi na primeira igreja, já tinha mais dois ou três pastores, já convidaram, ela já foi, aquela história toda. E aí começaram a dizer, mas sim, você precisava ter uma música evangélica para você poder cantar aqui na nossa igreja e tal. Ela pegou, gravou uma música da Tereza Cristina, O Toque de Deus, que eu já mostrei aqui no programa. E realmente ela foi tomada pela vontade de fazer um CD com músicas dedicadas a Deus. E é o que nós estamos providenciando. Nós já gravamos a primeira música, eu contratei o maestro Pinóquio, ela está fazendo na nossa gravadora, a RBM Música, né? E nós já gravamos a primeira música, está em fase de preparação, e logo logo ficou uma coisa maravilhosa. E a Marcinha está fazendo agora um trabalho de visitar as igrejas do Brasil inteiro, igrejas católicas, evangélicas, né? Se você, né, quiser levar a Márcia na sua cidade, aí ela vai, faz aquela, apresenta o CD de salmos dela, apresenta as suas músicas que ela já gravou, e também conversa, porque a Márcia sempre teve um espírito cristão, ela sempre teve uma espiritualidade muito grande, uma pessoa sensacional. Então, se você quiser levar a Márcia Ferreira na sua igreja aí, é só ligar 61998136601. Ela disse que por enquanto não está querendo fazer os shows das músicas normais. Ela deu uma suspendida nisso, porque a agenda dela agora começou a ficar muito cheia com esses compromissos com as igrejas, né? Então, se você quiser levar a Márcia Ferreira na sua igreja, é só ligar 61-9981-3601. Aniversariando hoje, a Cássia Madeira, o Elida Machado, Rafael Pereira, Lorena Gondim, Fabiano Viana, Lúcia Maria de Carvalho e Florenal Ribeiro Moraes. Muita paz, muita saúde, muita luz para você e para você que está de aniversário hoje, e eu não estou sabendo, e para você que está me ouvindo, eu vou trazer a oração da prosperidade. É o que eu desejo para todos vocês. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da prosperidade para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu venha tocar venha prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo. Tu és o dono do ouro, o dono da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir desse instante o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias. A partir de agora, o meu destino está selado porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico. Então, me torne o novo ganhador de todos os prêmios do universo que tenho merecimento pelo teu poder, porque sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a oração da prosperidade, mas não custa nada lembrar que a gente tem que fazer a parte da gente, né? A Bíblia não diz, faz a tua parte que eu te ajudarei? Pois é, você faça a tua parte, porque se você não comprar o bilhete de loteria, não tem jeito de Deus te ajudar a ganhar, né? Então você faça a sua parte, que deixa com lá de cima, bota a mão dele e as coisas realmente irão acontecer, né? Música nova do Goiano da Voz de Mel, Leonardo, brindando a sorte.

imensa, do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas e águas cristalinas. E doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o inhambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiás, Chitãozinho e Xororó, João Paulo e Daniel, saudade de minha terra. A frase irretocável de hoje, quem me mandou foi a nossa ouvinte Vanessa Alves. Não destrua o seu futuro com problemas do passado. Não destrua o seu futuro com problemas do passado é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Alcino Alves e Rocha. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Domingo às 10 horas da noite é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Esse programa você pode assistir em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Entra no site rbtv.com.br. Domingo às 10 horas da noite é transmitido, no tempo que está na televisão, está na internet também, né? Você pode me assistir pelas parabólicas, no canal C1 das parabólicas. Pode assistir pela Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, né? E nos canais locais em mais de 300 cidades do Brasil que já tem o canal local da Rede Brasil de Televisão. Entrevistas sempre muito interessantes. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Alcino Alves e Rocha. Vamos mexer! Alô, meu povo! Vamos mexer com Alcino Alves e Rocha! Todo mundo mexendo! Vamos mexer, porque se parar a galera grita para o porquê. Vamos mexer, porque se parar a galera grita para o porquê. A cidade está dormindo e a noite inteira chovendo. E nós aqui mexendo. Carinho e beijo na boca, todo mundo tá querendo. E nós aqui mexendo. Tem gente que não parece, mas no fundo tá mexendo. Oi, nós aqui mexendo. Vamos mexer, porque se parar a galera grita para o porquê. Vamos mexer, porque se parar a galera grita para o porquê. Todo mundo mexendo, é proibido ficar parado. Que passa a noite inteira subindo e descendo. E nós aqui mexendo. Quem ainda não mexeu, chega e vai aprendendo. Oi, nós aqui mexendo. Tem gente que tá de olho, mas faz que não está vendo. E nós aqui mexendo. Vamos mexer, Porque se parar a galera grita para o porquê. Vamos mexer, vamos mexer. Porque se parar a galera grita para o porquê. Da garrafa tem muita gente bebendo. E nós aqui mexendo, e nós aqui mexendo. Você que está sozinho, de paixão quase morrendo. Oi, nós aqui mexendo, oi, nós aqui mexendo. Com o nosso mexe-mexe, a mulherada tá fervendo. É nós aqui mexendo, é nós aqui mexendo. Vamos mexer, vamos mexer. Porque se parar a galera grita para o porquê. Vamos mexer, vamos mexer. Porque se parar a galera grita para o porquê. Vamos mexer, vamos mexer. Porque se parar a galera grita para o porquê. Vamos mexer, vamos mexer. Porque se parar a galera grita para o porquê. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Alcino Alves e Rocha, Vamos Mexer. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode pedir também pelo site da radioestudiobrasil.com.br. Pelo nosso, pelo Facebook, pelo Twitter, pela fanpage, fica à vontade para você participar do nosso programa, viu? Atenção, meninos, o pessoal do Som Universitário já para a sala de aula, porque a Faculdade da Música vai apresentar dois grandes mestres, Christian e Ralph. Prece.